center. Make a real difference. Got real life. Johnny, that's nice, Johnny. That is hard. Rafael, você vai ver que você vai ver. Como é que abriu a bolsa? Já mudou a guarda? Fica com um rotatório na bolsa. A bolsa vai embaixo? Sou conta. Ok. Eu pego um rotatório de objeto que vi ontem. Tenho isso rápido em cima da minha mesa. Vinícius!